Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do seu Quick Quest. Giliar Lopes aqui novamente com vocês. Faz um tempo que a gente não traz um episódio curtinho aí do nosso programa, já que a gente andou muito tempo fora da ativa aí por vários motivos, como vocês acompanharam aí no último episódio. O que importa é que a gente está de volta e eu estou aqui novamente para falar com vocês, dessa vez, né, mais para responder seus comentários mesmo, porque no último episódio do nosso podcast vocês deixaram bastante comentários, a gente tocou em vários assuntos que parece que vocês se importam, se interessam, né, e deixaram várias né, perguntas, questionamentos pra gente, algumas opiniões, também bem interessante. Então eu vim aqui para tentar, né, dar o meu, minha tréplica com relação a tudo isso que vocês comentaram. Então, eu primeiro agradecendo, né, a todo mundo sua participação, muito legal, e eu vou lendo aqui seu né, deixar de citar o seu comentário, não é porque eu não quis, é só por falta de tempo, porque ele já estava no mesmo assunto dos outros. Mas o primeiro aqui que eu separei é do Tarcísio, que né, ele fala pra gente que a Critical Studios realmente fechou. A gente na verdade sabia desse fechamento lá no, quando a gente gravou o episódio, mas o que a gente estava discutindo mais era né, os motivos, né, e como aconteceu internamente, e a gente não sabe nada sobre isso, não tem nenhum acesso a nada disso, não. Nenhum de nós conhece pessoalmente o pessoal da Critical, como eu falei, nós somos fãs, né? Eu troquei e-mails com o Mark Venturelli e né, a gente também lamenta muito, Tarcísio, que isso tenha acontecido. A gente viu a carta aberta que eles mandaram e até parte do que a gente estava comentando era realmente sobre isso, sobre essa dificuldade que deve ser você tocar um estúdio e manter as pessoas empregadas, né, e ter que fazer um esforço danado para né, manter a roda girando. Sendo que é tão difícil, principalmente no Brasil, encontrar investimento, encontrar parceiros, né? Ainda mais pro tamanho de projeto que eles estavam fazendo, né? Para fazer jus, vamos dizer assim, às ideias, né? Que eles, pelo menos com o Dungeon Land, foi o que a gente conheceu, o tipo de game, né? O tipo de ideia que eles tiveram, bastante interessante, assim, bastante ousado mesmo. E é o tipo de projeto que é difícil você autocustear, e no Brasil é difícil também você encontrar parceiros e investidores. Eu falo até um pouco de experiência própria, né? Tudo bem que a realidade era outra, mas lá né, nos idos de 2004, 2005, quando ainda tinha a Paralelo Computação, que era o pequeno estúdio de jogos que eu tinha com alguns amigos aí em Niterói, no Rio, isso foi um dos motivos, ou grande motivo, na verdade, para a gente desistir de continuar tocando a empresa, foi a falta de investimento, realmente. Nós passamos um ano e meio procurando investidor, nós escrevemos o plano de negócio bonitinho, eu fiz né, cursos, na época eu cursava o mestrado ou o doutorado na PUC, não lembro direito, e havia matérias eletivas lá, onde você podia se especializar nessa área de planejamento de negócios, eu fiz essas matérias, e também um dos meus colegas, né, o Francisco Fonseca, também fez, e a gente escreveu juntos um plano de negócios e procuramos investidor durante bastante tempo, e foi muito difícil até que né, cada um seguiu seu rumo, né? Meu sócio Fábio Policarpo foi para São Francisco, trabalhou em jogos grandes como Star Trek Online, Brutal Legend e outros, né? E eu também fui para Hoplon, trabalhar no Taekwondo e depois fui parar na Electronic Arts, então foi assim que aconteceu, e muito pelo motivo de não ter encontrado esse investimento aí no Brasil. Então fica aí nosso lamento, mas nossos votos para que o pessoal da Critical ainda consiga ter uma carreira de sucesso na área dos games, se for juntos na crítica ou separadamente ou em outros projetos, infelizmente essa vai ser a forma, mas a gente espera que eles tenham sucesso. E um outro assunto também que foi muito falado, né, que a gente comentou e vocês responderam bem, foi com relação à polêmica do GTA Online, ou da falta, né, de acesso ao jogo online de GTA e os problemas de saves sendo apagados, né, personagens sendo apagados e outras coisas. O Vinícius Nakamura, ele traz um ponto, que ele tem um ponto, né? Ele diz que não jogou nem os Assassin's Creed GTA V, mas ele acha que não dá pra comparar os problemas dos dois, como a gente fez no episódio, né? Ele diz que o online do GTA V é um extra, enquanto que no SimCity, você simplesmente estar online era requisito necessário pra você jogar. Então a pessoa que comprou o jogo na loja, foi pra casa, e como né, teve esse problema dos servidores, ela não conseguia jogar o jogo. É o jogo que comprou, enquanto que no GTA V não é esse o caso, você pode jogar o single player à vontade, quando você tenta entrar no online é que dá problema. Então na opinião do Vinícius não tem como comparar os dois casos, eu acho que os dois casos são bem diferentes mesmo, como você falou, mas o ponto que a gente estava colocando não era nem que o caso do GTA V era pior do que o do SimCity, não, e nem a gente está dando desculpa nenhuma para justificar o problema que o SimCity teve e passar a mão na cabeça de ninguém, pelo contrário, eu acho que a reação com relação ao SimCity, ela foi natural. Eu não esperava que ela fosse menor, não. Mas eu achava que um jogo ainda mais popular, como é o caso do GTA V, né, e com um modo tão esperado, tão bem divulgado como o online, a gente só achou que não houve uma resposta à altura. Né, independente do SimCity, né, se as pessoas... o que a gente estava tentando dizer era que a gente esperava que tivesse havido uma reação maior com relação ao GTA V online, independente do SimCity. E eu concordo que, enquanto que um jogo você simplesmente não pode jogar, é um absurdo, o outro também um absurdo, né? Só que é menos, porque você não está privado de se divertir, né, talvez 100 horas aí com o single player. Então eu entendo o seu ponto, eu concordo com ele, mas o que a gente estava querendo dizer é que, não que a reação do GTA V tinha que ser maior do que a do SimCity, mas só que ela tinha que ser maior do que ela foi, né? E o SimCity foi só um exemplo que veio à tona na época pra gente poder dizer, olha como a comunidade ela coloca seus pontos, né, aí para todo mundo ver com bastante veemência, né, como foi no caso do SimCity. Por que isso não aconteceu no caso do GTA V online? Esse era o ponto que a gente estava colocando. Mas você tem razão. Não tem como comparar esses dois casos nesse sentido em que você falou. Mas o nosso ponto era muito mais com relação a que a comunidade ela tem voz e ela sabe fazer bastante barulho quando ela quer. Então, no caso do GTA V online, a gente achou que merecia ter feito mais barulho e colocamos essa questão até com um certo, talvez, sarcasmo aí. Será que tem a ver com o fato da Rockstar ser queridinha ou não? Né? A mesma coisa é a Blizzard, o Diablo 3 teve tantos problemas. Né? Será que não é com relação a essas empresas serem, de certa forma, queridinhas do público? Foi isso que a gente quis dizer. E, como vocês sabem, a Electronic Arts sempre tem essa má fama. Então, talvez seja um pouquinho do fato de nós, tanto você quanto eu, estávamos um pouco cansados de ver as pessoas difamando a Electronic Arts bastante. Muitas vezes são coisas que realmente merecem ser difamadas, mas outras vezes a gente sente que existe um julgamento um pouquinho mais pesado com relação à Electronic Arts por causa do histórico, que também, a gente não está negando que problemas históricos aconteceram, mas a gente estando lá dentro, muitas vezes a gente sente que a empresa é um pouco injustiçada e um pouco... ela é julgada muito mais pelas coisas do passado do que exclusivamente pelas coisas que acontecem em cada momento presente, né? Então, mas talvez isso seja o caso, talvez não seja. Eu não estou aqui nem querendo defender essa bandeira, mas só esclarecendo como foi que a gente estava citando esses dois assuntos, tanto do GTA V Online quanto do SimCity. E o outro ponto, obviamente, que muita gente comentou aqui, praticamente todo mundo teve uma opinião a respeito, é o caso dos anúncios da Valve, das Steam Machines. O Leonardo SF falou sobre isso, e também o Edward Facundo deixou um comentário enorme. Ele que é ouvinte assíduo e também está sempre mandando e-mails para a gente, né? O Filipovski também falou sobre esse assunto, né? E vários outros aqui. Então, muita gente falando assim que a gente, né, não deveria estar comparando as Steam Machines, o Steam OS, etc., com os consoles, e sim ver que eles são nada mais do que o mesmo modelo do PC, muito parecido, né? E, não, tudo bem, a gente concorda com isso, mas o negócio é que o mercado do PC, de certa forma, o Steam já domina, né? A Valve já comanda praticamente esse mercado em termos de distribuição de uma maneira muito forte. E a gente imagina que a tentativa deles com as Steam Machines é de tentar trazer um pouco desse mercado-alvo dos consoles para si. Partindo dessa premissa é que a gente começou a falar sobre as diferenças, que ainda são muitas, entre o modelo dos consoles, tanto para o desenvolvedor quanto para o consumidor, comparado com as Steam Machines. Eu acho que em termos de tecnologia, em termos de maneira como você faz os jogos, realmente, se a sua empresa já fazia jogos para PC, já tinha que lidar com todos os problemas da diversidade do hardware, já tinha que lidar, entendeu, com o desenvolvimento multiplataforma em si. O Edward Facundo falou bastante sobre essa parte do multiplataforma e de como hoje em dia, até se você comparar, por exemplo, com o mobile, e se você comparar com a indústria de 5, 10 anos atrás, é muito mais tranquilo você desenvolver multiplataforma. Ele até cita questão de você ter bibliotecas já instaladas no OS da máquina, que não precisam ir junto do código do jogo. Da minha experiência, pelo menos interna, de desenvolvimento de jogos de grande porte, nunca que um desenvolvedor iria confiar que, nem que seja a Valve, nem que seja uma empresa de muito renome, mas nunca que o desenvolvedor ia confiar que essas livrarias fossem mantidas por terceiros. Eu não vejo realmente isso acontecendo, porque é muito... é muito sensível, né? O desenvolvedor ele vai querer ter muito esse controle exatamente de como o código dele está interagindo com o código de uma biblioteca licenciada. Então ele vai sempre colocar a versão que ele tem certeza que funciona 100% com o jogo dele no disco e mandar isso para o consumidor. Eu acho muito difícil, né? Muitas livrarias dessas de grande importância, de grande porte, serem compartilhadas dessa maneira e mantidas por terceiros. Mas isso é só um detalhe técnico, né? Eu acho que o mais importante nessa discussão, pelo menos para mim, sobre essas Steam Machines, é ainda a questão do mercado-alvo e do quanto que, se essas pessoas que vão comprar Steam Machines não forem tão diferentes das pessoas que já jogam no PC, qual é a grande vantagem do que a Steam Machine oferece? É só você ligar uma máquina na sua televisão, porque quem tem um PC e tem um certo tech savviness já consegue fazer isso, né? Então eu acho que faria mais sentido se eles estivessem indo atrás do mercado consumidor dos consoles, e aí para o desenvolvedor também começa a ter muito mais apelo você desenvolver para a plataforma deles, porque você estaria talvez então atingindo, né, a uma gama de pessoas muito maior. E o último ponto aqui que eu achei muito interessante foi colocado, deixa eu procurar aqui certinho, foi colocado pelo, deixa eu ver aqui, foi o Filipovski, que ele está falando sobre os Steam Machines e a possibilidade deles serem um box para streaming dos jogos, né, no modelo parecido com OnLive ou Gaikai, que foi comprada pela Sony, né? Então ele cita isso como uma coisa que não está sendo muito comentada mais. Houve um momento aí, talvez um ano e meio atrás, onde OnLive, né, virou febre, todo mundo só falava disso, só falava de streaming, que isso ia acabar com os consoles, e agora a gente está tendo meio que, né, uma época de silêncio, onde ninguém fala mais sobre isso, né? Então, realmente, se você começa a falar então que uma Steam Machine vai ser capaz de fazer, né, o streaming desses jogos a lá OnLive, e aí o hardware dela passa a não importar tanto, o que passa a ser mais importante é realmente o controle, e se esse controle vai pegar, né, e se as pessoas vão estar dispostas a fazer com os games que elas já fazem, por exemplo, com os seus programas de TV. A gente pode ver o Netflix como um serviço de streaming muito bem sucedido, né, na América do Norte, pelo menos, assim, ele está em todas as casas, assim, todo mundo que você conversa, você fala sobre um seriado, a primeira coisa que a pessoa pergunta, tem no Netflix? Né? Então, eu acho que se o público consumidor dos games estiver disposto, né, a utilizar os seus games num modelo parecido com o Netflix, pagando uma assinatura pequena mensal, né, e fazendo streaming on the fly, e também se essa tecnologia de streaming tiver um funcionamento bom o suficiente, aí eu acho que sim, tem um potencial muito grande, e se a Valve estiver realmente, né, visando isso, seria muito esperto da parte deles, muito interessante. Então essa sugestão que o Filipovski deu realmente foi, abriu meus olhos um pouco. Talvez então seja esse o plano final da Valve, né? Ou pelo menos ela está se posicionando de uma forma que, se for essa a opção que der certo com o gamer, ela vai estar numa posição de oferecer isso, né? De ter uma caixa ligada na televisão do gamer, que consegue fazer o streaming e ter o seu controle novo aí. Vamos ver como é que essa parte do negócio deles vai se desenvolver. Então, é isso. Muito obrigado por todos os seus comentários. Foi bastante legal essa discussão. Espero que eu tenha respondido bem, mas posso ter, né, provavelmente eu esqueci alguma coisa. O último shout aqui, né, o Anderson Cardoso, falou aqui no final que eu tenho a mania de falar mal das coisas e acabar jogando. Né, mas, ué, jogar às vezes é quase que minha obrigação. Né, tudo bem que eu não sou jornalista de games, não sou reviewer, mas eu, como profissional da área, eu tenho que saber de tudo que está acontecendo, e é uma das coisas que eu realmente tenho muito orgulho de fazer, é experimentar de tudo. Agora, eu acho que você talvez tenha interpretado um pouco mal o que eu falei sobre GTA V. Eu falei mal do GTA como um todo, da série, mas o 5 ainda é o melhor deles, sem dúvida nenhuma. E enquanto eu achei que a jogabilidade de tiro não era lá essas coisas e tal, mas eu falei sobre muitas coisas boas, sobre muitas coisas muito bem acabadas, o fato deles terem tirado da nossa frente um monte de coisa chata que tinha nos outros jogos, a parte da corrida que eu falei que ela tá bem gostosa, pilotar veículos em geral tá bem legal no jogo. A história está bem mais interessante, pelo menos na minha opinião. Eu não era muito fã da história do San Andreas, não era muito fã da história do GTA IV, mas né, essa história eu estou achando mais legal. Até tem um quê de Saints Row, né? O personagem, né? Aquele personagem que eu esqueci o nome agora, que é o que é o porra louca de todos, né? Que a gente citou bastante ele aí. Ele é meio que o lado Saints Row do jogo, o máximo de Saints Row que o GTA V jamais vai ser. E isso é interessante para mim, é diferente. Na verdade, eu tô curtindo bastante o jogo, tô jogando ainda. Trevor é o nome do personagem, acabei de lembrar. Tô curtindo bastante o jogo. E no final ele fala assim: fala mal até da Nintendo e joga, mas depois diz que não é nintendista. Não, eu sou nintendista sim, eu sempre falei que sou. A gente até brinca com isso aqui, a gente usou aqui no podcast que eu sou o nintendista, o Seco é o sonista e o Rafa é o caixista. Então não, eu sou nintendista de carteirinha mesmo, eu continuo jogando, continuo gastando meu dinheiro, dando de meu dinheiro pra Nintendo, fazer o quê, né? Mas eu continuo fazendo isso, tenho Nintendo Wii U, comprei na semana do lançamento, sim, entendeu? Tá confessado, viu, Ondas? Mas foi bem engraçado aqui o comentário dele. E aí no final ele pergunta se a gente tá no hype pro Assassin's Creed Black Flag. O Rafa, como fã de piratas, adora piratas, eu tenho certeza que ele vai estar na pilha pra esse jogo. Talvez eu dê uma última chance pra série Assassin's Creed. Eu acho um pouquinho chato, já um pouquinho batido. Joguei bastante Assassin's Creed 2, gostei muito. Brotherhood pra mim foi o melhor de todos. Revelations eu não cheguei a terminar, e o 3 muito menos. Achei o 3 um saco e não terminei, não me sinto mal por causa disso. Já comentei em vários podcasts aí. Vamos ver se o Black Flag vai me conquistar novamente. Talvez eu dê uma chance pra ele aí. Vai depender de como que tiver, né, a minha agenda de jogos no final do ano. Mas então é isso. Obrigado, pessoal. O último aviso para deixar para vocês é que daqui a uma semana e pouquinho, né, vai acontecer a Brasil Game Show em São Paulo. E eu tô indo para lá mais uma vez representando Electronic Arts e o FIFA 14. Vou estar presente tanto nos dias de imprensa quanto nos dias abertos ao público. Ainda não tá certo quantos dos dias abertos ao público eu vou estar presente. Mas se você estiver por lá, dá uma passada no stand do FIFA 14. Não tem como você não ver o stand. Pelo que eu tô sabendo, vai ser uma coisa assim bem, realmente grandiosa. A gente pode ter até algumas visitas surpresas de celebridades por lá. E eu, que não sou nenhuma celebridade, mas também vou estar lá andando pelo pavilhão e conversando com os fãs de FIFA, conversando com os jornalistas, né, e ajudando a promover o jogo. Então, se você quiser dar uma passadinha lá, apertar minha mão, bater um papo, fica à vontade, eu devo estar lá. Não sei confirmar exatamente os dias, mas eu vou depois até divulgar aí, talvez pelo Twitter, quando eu souber. Mas então, vou estar aí na Brasil Game Show, né, em São Paulo, na semana que vem. E se vocês tiverem a oportunidade, dá uma passadinha lá e a gente bate um papo, beleza? Um abraço pra vocês, QuickQuest fica por aqui e até semana que vem com mais um podcast. Tchau!